Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Aquele menino canta.

Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web.

barco para respirar o ar. Asas são para proteger. Não te esquecer, visitar-te, olhar, espreitar-te bem alto do ar. E só quando quiseres pousar a paixão que te roer, é um amor que vês nascer. Sem prazo e idade de acabar, não há leis para te prender. Aconteça o que acontecer. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Tá quietinho, o levas no focinho. Tá quietinho, tá quietinho.